Mano, 372 visual, gol 9737. Sente, chama a torre em 1895. 1895, boa noite, obrigado. Torre Salvador, bom dia. 9737, da gol final da 1-0. Gol 9737, fogo autorizado, pistão 1-0. Vento no momento 340 graus, 2-2. Ok, livre pouso na 10, do gol 9737. Gol 9737, Paulo Fatões, realize backtech, reporte livrando na Taxi Delta. Ok, já livrou na Delta já o 9737. Taxi autorizado via Alfa, Juliette, ponte 1-0. Alfa, Juliette 10, obrigado. estabilizou na RW 0 0246. Ao 246, torre 1895. 1895, 0246. 12, autorizado o senhor Vitor 366, descendo para 2500, já porta estabilizada, ajuste 1012. 12812, você chama ser após estado 368. Sim. 812. Sim, livre pouso na 100243. São 9246, Sol 56, realize o backtrack, reporte liberando na Taxiway Delta. Realize o backtrack, reporte liberando na Taxiway Delta, às 9246. Exato, é, 9. 10, resolve. 8, boa noite. Transferência, boa noite, no 2. Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 3. 2923, agora 20. Passou 372, baixar travado, vou no 8, 2. 8 no 2, torre 2895. Oi, Salvador, voo no 8 no 2. Voo no 8 no 2, boa noite, povo autorizado, pistona 0, vento 040 graus, 029. Boa noite, baixar travado, vou no 8. Gol 1812, Solo 03, realize backtrack. Reporte livrando no Taxiway Delta. Reporte livrando no Taxiway Delta, Gol 1812. Meia prossiga. Boa noite. Boa noite, Nando. Boa noite, Nando. Pátio 3, posição 2 Lima. Pátio 3, posição 2 Lima. Boa noite, Nando. É Salvador, vou no 173. Uno 173, bom dia. Autorizada para Guarulhos, nível 360. Decolda pistão na zero, curva à direita. Subida da El, Leda Motiva. E upper do 10 Taubaté. Transponder 5102, controle 120 decimal 8. 360 aprovou, roda do plano de voo. Decolda da El, curva à direita da El, Leda Motiva. Subida do 10, Taubaté. 5102, 120 decimal 8. Planejamento correto, tanto para fechar o refinamento. Cortará. Posição 38 no meio, aciona identificação, chegada a mar e desce, mantenha 050. Autorizado. Control Argentina 1910, within main crossing flight level 270, down to flight level 170. Argentina 1910, good evening, Squawk Event, clear the mar arrival, send and maintain flight level 060, and the reduce to 250 knots. Gol 9738, boa noite. Autorizado para Campinas, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita. Subida da El, Leda Motiva. E upper do Lu 10, Ubave, upper do Lu 16, conforme a rota do plano. Transponder 5104, controle 120, decimal 8. Procedimento correto, sempre pronto para pushback acionamento. Sete autorizados no táxi. Voltará. O 3206 pode desconsiderar a lição de 0.0 em táxi? Afirmo, decisão de inscrições para 2500, ajuste 1011. Autorizado o movimento, reporta quando estabilizado. 1011, descendo 100 inscrições para 2,5. O 8-1-6, repórter estabilizado. no táxi Golno 173, Galeão, 4 horas e 10, 8, espera a bordo. Táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, décimo 95, altímetro 1011, um avô. 1011, Pátio, ponto de espera, 395, agradeço, mantinha, 1173. Please call 990-78500-QNH1011, clear the GNSS, com established. Argentina 1910-2500, altimeter 1011, and call you established. Com 1173, autorizada a linha aérea decolar, pistola 0, vento 3, 40 graus, 2 nós. estabilizado, R9, está 38 no meio. 38 no meio, torre 1895. 1895, obrigado. Salvador, boa noite, está 38 no meio. Tá 38 no meio, boa noite, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Guardando 38 no meio. Gol 1173, decolar 236, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Tran 38, 16, pouso autorizado, pista 10, vento 360 graus, 029. Teve pouso, tá 38 no meio, ó, confirma ajuste 1019. Confirma no 019. Obrigado. Posso dois autorizados, chame táxi. Para baixo, mais táxi, por favor. Três oito no meia, sala 39, realize backtrack. Capacete vibrando na taxi Delta. Pra... Negativo, a taxiway Alpha entre taxiway Echo e a taxiway Delta contra a cinta registrada. Vai fazer o backtrack sobre a pista. Será que você vai usar o qual? Taxiway Delta. Pela taxiway Delta. Tower 118.95. Tower 118.95. So long. Salvador Tower. Buenas noches, Argentina 19 110 Establish on final. Tichina 19010. Boa noite. Continue our approach and expect runway vacated. Continue approach and expect runway vacated. Tichina 19010. Roger. Roger. Prefeito também. Prefeito também, ataque via Alpha Juliet 07. Alpha Juliet 07. 19010, clear to land, runway 10, wind variable 3 knots. Variable 3 knots, clear to land, runway 10, 19010. Salvador, Gol 9718, com 181 a bordo, é para o TAC, 4 horas de Florianópolis. Firma alternativa? Florianópolis. TAC, se a direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 1. TAC, se a Índia, ponto de espera, torre 118. Uno 7-3-2, autorizando alinhar e manter pista no zero. China 19010, on the ground at 4-4, make a backtrack. Report to vacation runway on taxiway Delta.